O Lima Delta Lima, só um instante, manter esse, eu tô aguardando pelo cruzamento, ok? Vai aguardar pro cruzamento, Delta Lima. O Lima Delta Lima, apenas confirmando, tu responder 5106? Afirmativo, 5106 no transponder. Sim, só confirmando, após o cruzamento, prossegue pro linha do litoral sul. Após o cruzamento, mantém litoral sul pela rota Xé até Farol da Barra, após rota Bonfim, Tegres do Bonfim e retorno. Sim, está autorizado o cruzamento do campo, aguardando transferência de comunicações, ok? Reporta cruzando, está autorizado o cruzamento da cabeceira 28 e reporta cruzando a cabeceira 35. Vai reportar cruzando a cabeceira 35, Lima Delta Lima. Está obedecido em condições visuais, Alfa Charlie Mike no 1500 pés na proa da rotatória, ajuste no 012. Já está ali no setor, cruzamento com a BCL 35, já está no seu setor sul. Gente, Lima Delta Lima, continua prosseguindo ao litoral sul, mantém 500 pés e aguarda a transferência de comunicações. Aí, prossegue o litoral sul, aguarda a transferência, deu tudo. Quatro autorizado a Linhares decolar, pistão 10, vento 090 graus, 12 nós. Autorizado a Linhares decolar, boa, 954. O Lima Delta Lima confirma equipamento? Lima Delta Lima, Romeu 44. Seguinte, Robson 44, agora no farol de Sapuã, transfere o controle em 119.35, tem bom voo. Delta Lima já está no farol de Sapuã, vai transferir para o controle 1935. Oi, Salvador, boa tarde, o Xaner 63 no 5, 2.5, final do seu no Xaner 63 no 5, boa tarde, continua a aproximação, aguardando o pistão no zero livre. Aguardando no zero livre, quer dizer. Mantendo as condições visuais, Lima Delta Lima, código transponder 2201, no reporte fora da barra. 2201, Delta Lima reportará no farol da barra. O 954, ação de identificação, chegada é a Mari, esse é o Imancinho 070. Xaner 63, 15, cheque trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 0, 90 graus, 13 nós. Tem bastante pecado, ele posta pistão no 0, 0, 12, 13, 754, decolado aos 3, 2, controle 119.35, bom voo. 119.35, grato, bom trabalho. Charlie Mike, chame torre no 8, decimal 6. Obrigado. Doutor Salvador, bom dia, voo no 754, saída Puca. Voo no 754, sobe para o 390, vigilância radar. 390, sobe vigilância, voo no 754. 140-76, boa tarde, desça 080, chegada Mária, sem identificação. Autorizado LS 90 por 6300. Aguarde autorização. Guarda. Lima Delta Lima, Savana EC 500 pés no corredor Axé? Axé, vai manter 500 pés no corredor Axé. Ok, sim. Eu chamei 6320, só livre, final, pista no zero. 6320, da hoje. O Alfa Charlie Mike após o pouso prossegue para Equipat? É o 5, abaixo é. Gente. Alfa Charlie Mike está no visual, pouso autorizado, pistão no 7, o vento 090 graus, 13 nós. Autorizado pouso no 7, Alfa Charlie Mike. Campo Avisto, 6320. 6320, completo final, chame turno no 86. Turno 86. No 777, autorizado a alinhar e decolar, pista 1 no 0, o vento 090 graus, 1 no 3, nós. Salvador, boa tarde, Genero 6320, estabilizado X-Ray, baixo gravado, campanista. O Genero 6320, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista 1 no 0 livre, Boeing da Gol, já ingressou na pista, preparando-se para iniciar a rolagem. Aguardando o Gol, 6320. O Alpha Charlie Mike no solo aos 38, backtrack autorizado até o pátio 5, pátio da Baiteia, estacionar frequência livre. Juliá. Tem a parente de Senhor Juliá. Xamé 6141, desça para 3.000 pés, ajuste no 012, Oxamé 6141. 3.000 pés, 0012, Oxamé 6141. Lima Delta Lima. 6320, pouso autorizado, pistão no 0, vento 0, 90 graus, 13 nós. Ele pousa no 063-20 da hoje. 1777, decolado 239, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, tá mais. Controle Salvador, muito boa tarde, 1777, decolando, se escuta. 1777, sobe para o 320, contato radar vigilante. 320, solicito com o final 300, se possível. Correto, coordenação, junto ao centro. Fosfera 54, correção, Fosfera 5954, vento radar sequenciamento, vou ir para o 010, seu limite ao localizador. 010, limite localizador. Bono 806, boa tarde, Alim, mantém pistão 0. Para pro 020, seu limite é o localizador, número 3 na aproximação. Para pro 020, limite é o localizador, ou 1777, autorizado a final 300. 300 final, 1777. Xené 6320, solo 41, libere próxima direita via Fox, solo 121, decimal 1. Libera via Fox, chama Fox, 211, grave com 10. Fosfera 5954, desça para 3.000 pés, ajuste no 012, passa a curva direita na rua 060, intercepta o localizador. Fosfera 076, desça para o 050. 050, Salvador, Xené 6320, livrou-se, escuta. Xené 641, 2.000 pés, autorizado a final. 2.000 pés, autorizado a final, 6141. Decolado aos 43, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, grato, 1806. Então 3805, Alim, mantém pistão no 0. Controle Salvador, boa tarde, gol 1806. Gol 1806, sobe para 230, vigilância, radar. 230, grato, gol 1806. Sierra 5954, desce para 2000 pés, autorizada final no zero. Da linha de decolar, pista 10, vento 0, 90 graus, no 3 nós. Xaname 141, complete final, torre 118-6. Torre 118-6, é o Xaname 141, obrigado, boa tarde. Vitor Índia Juliette, chame torre no 86. Torre no 86, Juliette. Salvador, Papatango, Vitor Índia Juliette, boa tarde. Vitor Índia Juliette, boa tarde, final no 7 autorizado, reporta 3 milhas fora. Final no 7 autorizado, reportará 3 milhas fora, Juliette. Puxa, né, 6141 na escuta. Afirmo, estabilizado o final IMS, baixar travado. Boa tarde, continua a aproximação, guardando pistão no zero livre, Airbus da TAM preparando-se para iniciar a rolagem. Certo, aproximação, guardando pistão livre, só tem a 61 no patrão. Complete final 5954, chame torre no 86. Centena com 12 nós. Livre pouso na 10, Oxaner 6141. Do 1777, chama Centro Recife. 1251, alternado no 3325. 1251, 13325, Gono 777. Salvador, muito boa tarde, está 3805. A 3805, Sador 340, vigilância radar. 340, vigilância, está 3845. Zul 4076, se possível, reduza para aproximação. O tráfego ainda precede o senhor, o Tucano, já bastante reduzido. Dirigido, bastante. 3805, poderia voar direto no ar, Borchão? Negativo. Tem 3805. Salvador, controle, o senhor, o senhor, o senhor. Xaname 210, identifique, chega da Mari, desce e mantém o 050. Da Mari, 050, na sua estação, a sua estação do... Gente, já pode ir, só para fazer essa critério. Aproximação, guardando pistão no zero livre. Oi, o Vitor de Agilete, pode informar a posição, se é o número 1 ou número 2, sacou? Afirmativo, mantenha a velocidade se possível, número 1 para pouso 97, já autorizado pouso, vento 1, centena com 12 nós. Autorizado pouso 97, mantendo velocidade, Juliette. Oceaner 6141, no solo 47, libere próxima direita via Fox, solo 121, decimal 1. Direita Fox, solo 121, decimal 1, Oceaner 6141, obrigado, boa tarde. Força Aérea 5954, para informação à sua esquerda, temos um Papa Alfa 32 aproximando para a cabeceira auxiliar, sem interferir com a aproximação. Continua a aproximação, aguardando o eixo livre. O Romeu Fox Lima está se autorizado, reporta na Papa para ingresso. Zul 4076, final, torre 1186. 186, obrigado, meu Deus. Azul 4076, boa tarde, continua a aproximação, número 2 para pouso, informarei que estão no zero livre, o ajuste no zero no 2. Força aérea 5954, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1 centena com 13 nós. Vitor Índia Juliette, solo aos 49, backtrack autorizado, reporta pista livre. November Alfa livre acionamento, reporta táxi. O Romeu Fox Lima, a intenção é ingresso e decolagem a partir da 17 ou decola a partir da, do ponto de espera da Papá, comprou a Noroeste, Nordeste, confirmando. Então, assim, para iniciar a decolagem, temos uma aeronave nacional 10 agora para pouso, okay? Qual o nome da posição, meu? É Obidude, não é isso? Não conheço, não. Não entendi, desculpa. Eu não conheço a posição, não. Tá aqui, tá aqui. Então pode ser 70. Ih, Orô, deixa eu ver com o centro aqui, toma, meu. Contou, da Cinaria 326, trouxe 70, tá, tá, tá. É 6326, assina identificação, desce ao 060, chegada a mais. 060, identificou, desce ao chegada a mais, 6326. Ingresso na 17, o vento 1 centena com 13 nós. De... Pitaçu. Azul 4076, apenas para informação, à sua esquerda, decolando, comprou a Norte sem interferir com a aproximação. Temos um esquilo. Continua aguardando apenas pistão no zero livre. Aguarda pistão no zero livre, sente do tráfego 4076. Força aérea 5954, libere próxima à esquerda, agilizando na medida do possível. Solo 51, frequência livre estacionar. Boa tarde. Agora você imagina, eu tô com carta e eu sem nenhuma aqui, não ia achar nunca. Não tem problema. E é o vento 1 no 00 graus, 1 no 3 nós, livre pouso pistão no zero. Livre pouso no 00, 1 4 0 7 6. Lima, é isso? Vamos ver o foco em cima, meu comandante. Ok, direto João Duval na minha escuta, reporte 20 milhas fora. Reporta na 20, meu comandante. Índia November Alpha, tática autorizada, reporta no ponto de espera para ingresso. No Tango Romeu, mantém-se condições visuais, reporte Paripê. É 326, incremente a razão de descida, livrar nível 120. Vai ser entrando, vai ser 22. Azul 4076, solo 53, velho próximo à direita via Fox, solo 121, decimal 1. Viva Fox, 211, azul 4076. O 1600, vento 100 graus, 13 nós, livre decolagem, pista 10. Boa tarde, Aline, mantém-se com 0. 5595. 5, vamos subir restrito ao nível 180, senhor? Agora, 5595 Salvador, identifique, chegada Mari, mantém nível no 90. Xenemia 210, livre descida para 2000 pés, autorizada a final pista 10. O ajuste em Salvador no 012. Livre de descer 2000, livre de descer está, reportaria está, agora está no 1200. Controle com o 600. O 600, contato radar, sai da PUCA, sobe para nível 370, vigilância. 370 na PUCA, como? Xenemia 326, desça para o 050. 050, é 326. Vento uma centena com 13 nós, livre decolagem, pistão na 0. Cinco livre, exceção 380. Isso, 340, confirma. 340, 380. 5595, chame Del de descida. Livre descida para o 050-5595 da Trip. ...6805 da SAM, Centro Recife, em 1251. Alternado no 3325. 3325, na primária? 35, bom voo. 1935, obrigado, boa tarde. M326, dividecida para 2000 pés, ajuste no 012. 2000 pés, 6326. Controle Salvador, boa tarde, é o 3218, passa 1700 na MOMO. 3218, sobe para nível 370, saída MOMO, vigilância radar. 370. 3326, inicia a redução de velocidade, vai seguir tráfego à frente da companhia. O equipamento é um Alfa 318, separado agora em 6 milhas e meia à sua frente. Reduzindo para 209, 6330. Boa tarde, 924. 924, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, vento uma centena com 13 nós. Centena com 13, alinhar e decolar, 924. Realizar o mesmo sobrevoo em Salvador. Você já tem a notificação? Eu notifiquei duas horas no local. Mas o plano termina a partir do momento que o senhor pousa, só tem 30 dias, né?